Diário do Grupo Super Salgado, em programa de fim de semana, Wesley 27. Você está ouvindo a Itatiaia Ouro Preto, AM 1120 e FM 89,3. Transmissível de Ouro Preto, cidade patrimônio cultural da humanidade. Confira as ofertas do FJ Super Mercado. Fique alto, tempo mais condicionado. 180 ml, 35,99. 500 mil FJ, paga 29,90. Protetor solar, Nivea Sun, SQS 30, 125 ml, 49,99. 500 mil FJ, paga 32,90. Super FJ, o herói da economia. Você já sabe, a Drogaria Nossa Senhora das Graças tem os melhores preços de agora nas compras acima de R$50, concorre um carro, uma moto e quer super prêmio. Rua da Mantila, 521 Cabanas, em Mariana. Ligue 3558-5700. A Casa do Semanheiro busca sempre estar atualizada no mercado, oferecendo melhores preços e qualidade de produtos. A Casa do Semanheiro é fábrica de telha de cara de aço, conta de enrolada automática, também conta de dobra chapa sob medida. Recentemente, a Casa do Semanheiro se tornou distribuidor em Rocklet. Então, a Casa do Semanheiro agora também é a Casa das Fãs, que é viveiro, pinteiro, galinheiro, soldado, acalandado e grade revestido em PVC por 3 mil varejos para revenda. Casa do Semanheiro, rodovia de Confidência, 115, próximo ao posto Raul, em Mariana, 3, 5, 8, 24, 21, WhatsApp 9, 9, 5, 4, 2, 13, 35. Mas presente tem tudo para o seu lar, inventem lugares de artigos importados e nacionais. Praça Reginaldo Rico e Preto. A loja Maria Rita está de portas abertas aguardando você. Temos uma grande variedade de pinturas para cabelo, creme, facial e corporal e maquiagem em geral. Estamos trabalhando seguindo as normas de segurança para a proteção da Covid-19. Para mais informações, ligue 357-1501. A Maria Rita fica ali, na Rua do Cacete, número 17, centro de Mariana. Fique lá, são 8 horas e 32 minutos da manhã da nossa Rita Atuária Ouro Preto. E eu quero lembrar você da Super Ótica, que trabalha com os melhores laboratórios de anestesia sem lentes de primeira qualidade, ótimo sinal e exclusiva. Duas instalações para melhor e atender. Uma na região central da nossa Ouro Preto, na Praça Sul de Ouro Preto, 17 e 91. As duas são de certo, nossa, muitos anos, hein? Essa telefone é 3551-511. Na nossa quinta aqui, na Ótica 16, no Eixo Pitiliza, R2, telefone 3551-1962. Precisou a Super Ótica e o seu óculos especial para você, tá? 3551-1962, unidade Paulista, unidade Centro, 3551-2011. Eu falei, Super Ótica. Tem combustível mais barato que Belo Horizonte. E você paga com cartão de crédito ou débito. Posto da Trave. Direção do Reinaldo. Ótimo dia, professor. Obrigado pelo carinho da audiência. 8 horas e 33 minutos. E atenção, hein? Discussão do desmoronamento da encosta do Cuba. Que ocorreram ontem. A rede de abastecimento foi atingida no bairro de Santa Cruz. De fornecimento de água no interrompido para os seguintes bairros: Santa Cruz, Padre Faria, Caminho da Fábrica, Nossa Senhora das Dores, Alto da Cruz e Antônio Dias. A equipe vai realizar os preparos amanhã deste sábado. Estamos lá realizando o trabalho. Só então, o abastecimento está sendo regularizado. Que tanto você aí neste bairro? Vamos manter a economia, tá legal? Para evitar aqui o desabastecimento. Dá um recado aí da equipe. Os imóveis que possuem encarcerada não continuam os efeitos aí da paralisação, né? A encarcerada deve ter uma capacidade de tarifa aí ao consumo pelo menos 24 horas de acordo com as normas técnicas de gente. Portanto, você, Nova Jorge, Santa Cruz, Casa de Faria, Caminho da Fábrica, Nossa Senhora da Senhora e Calça da Cruz, Mandando Dias, poderia ter um lugar legal aí na área, ok? Devido ao estudo de ontem, o que aconteceu, mas a equipe já está aí de prontidão resolvendo o problema, mas é melhor economizar, beleza? Colabore, não se esqueça de ar, mas só claro que os cuidados aí na sua vida de você, e também na sua empresa, né? As quatro e meia da tarde, a firma Interclare em Ouro Preto, Santa Lista em seu lado. Contrate Edmar do Céu Cedo. Oferecimento Paróquia de Nossa Senhora da Conceição com Antônio Dias de Rede Paris de Supermercado. Em Ouro Preto, Mostele de 410, Cabineta 3531-3968. Éteres Engenharia comemora 25 anos fazendo história por onde passa. Parabéns a todos os colaboradores, mulheres, fornecedores e amigos. Todos fazem parte desse grande sucesso. A Éteres Engenharia compartilha esses 25 anos com você. Aposta no futuro e deseja a todos boa festa, feliz 2021, com muita saúde e paz. Novidades em Ouro Preto. Loja de cabelo que já está se encerrando. Feira de novidades. Canecalão vivo de várias cores e preços. Canecalão de hoje, bebe, tinte, clima, cabelos orgânicos naturais, telas, tic-tacs, perucas e muito mais. Aproveite. Rua Fernando Vasconcelos, número 70, mais um pelo dia. Telefone 981-20-2681. Bom dia. É um prazer estar em sua companhia. Falam pra você de 23 de setembro a 22 de outubro. Oi, você amigo, amiga de Libra. Seja uma pessoa positiva, seja boa para quem você mais estima. Ou que seja aí através das redes sociais, tá? Aproveitando o ano que está iniciando com a harmonia da Lua São Vênus, já atenção, com Júpiter passando em Urano, demanda maiores cuidados com a intimidade para que ela não seja exposta. Sim, eu acredito que é, né? A resposta para você, amigo ou amiga de Libra. O negócio de previsão para especial. De 23 de outubro a 28 de novembro. Oi, excelente sábado. Vem o ano e iniciando com a atenção em conquistas, com treinos e também no seu trabalho que você aspira. Pois a lua harmoniza com Deus. Mas transguarde os assuntos particulares e das outras para o futuro. Assim como não é a luz. Não se assustou com isso. Júpiter, Saturno e Urano. Que merda, hein? Alô, alô, tá de chapa. Diário, de 22 de novembro a 21 de dezembro. Olha, em meio à harmonia de lua e gêmeos de 2021, inicia beneficiando ações que confiam na sua mente e a sua criatividade. Portanto, aproveite para seguir em outras direções. Ao mesmo tempo, de virar as aspectações frutas com você está se virando, não faça isso de maneira arriscada e audaciosa. Nesse momento da sua vida, tá? Então, fique na sua, fique na sua. Daqui a pouquinho, acontece com você de Capricórnio, claro, no peixe. Gerson Gomes e você, na Itatiaia, o Preto. Registrando aqui a audiência do nosso amigo Montanha, de Ralph Ligon, com acompanhando a programação Itatiaia, o Preto. E tem bom gosto, vai conseguir fazer essa parceria inesquecível da boa música popular brasileira. É o Armário ao lado de Franco, é Armário. No clássico, vamos ver, assim, no clima de Itatiaia. Bom dia, tá?